levante a cabeça, mano, esperança no futuro, um episódio feliz. Do outro lado do muro, do presente que vive, extingue seu sorriso. Insiste, luta com toda a força se for preciso. A vitória vem pra quem mais tempo resistir. Depois da tempestade, a bonança faz sorrir. Há tempo pra todo propósito na baixa terra. A sublime paz é o preço da guerra. Há tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Preserve o amor ignorando o labor. Somente a falta de fé que traz o seu pavor. E se o tempo tem passado e muita coisa já mudou, foi-se um tempo alegre e a tristeza te tomou. Mas não declare a morte das estrelas, mano, só porque trovejou. E o tempo tá fechando, depois que a nuvem passar, o céu vai clarear. E vai dar tempo de sonhar e de realizar. A vida é como um bordado de baixo pra cima. Difícil de entender, muito erro de linha. Várias etapas ser cumprida e é terminado. Mas no final visto de frente é interpretado. Não sei o que cê tá passando porque a cruz é sua. Ou seja, nas tardes de sol ou debaixo da chuva. Só quero te dar um toque, mano, pode crer. Existe um tempo bem melhor guardado pra você. Guardado pra você. Faz na terra aos homens de bem. Felicidade é bumerangue, vai e vem, vai e vem. Tá vindo tempo de paz e amor. Faz na terra aos homens de bem. Felicidade é bumerangue, vai e vem, vai e vem. Tá vindo tempo de paz e amor. Vezes você chorou, você questionou. Não te deixou e te ajudou. Porque tinha de ser assim, porque pra mim tem de ser assim. Inconformado, entender não consigo. Sou tão bom porque tem de ser comigo. Não desanime, Deus não planeja fracasso. Entenda por quê. Nada é por acaso. O tempo é precioso, segue firme na luta, varão valoroso. Somente quem já sofreu que pode consolar. Somente quem já viveu é que pode falar. Se a vida é aprendizado, o que ganha com isso? Experiência, conhecimentos e amigos. Mas não assimile o dia mal com fracasso. Entenda por quê, mano, nada é por acaso. Um dia disposto, no outro dia um bagaço. O clima chuvoso, lágrima do palhaço. Se hoje agressão, amanhã tem um abraço. Se hoje não aperto, amanhã tem espaço. E há quem diga que a necessidade faz ladrão. Somente a quem não tem caráter, convicção. Mas errar é humano, corrigir é divino. Dá pra retratar e alterar o destino. E é de Deus que eu falo, é que foi bom pra mim. Pois no passado foi tristeza, eu não era assim. Faça um teste sangue B, paga pra ver. Que o escudo baluarte vai te surpreender. Ele conhece sua capacidade, e mais ainda a necessidade. Ele mapeia cada passo. Ele conhece o ponto fraco, onipotente em todo espaço. Ele não quer ver seu fracasso. Quanto maior é a guerra, maior é a vitória. Cada gota sincera é o caminho da glória. Faça uma oração e fale com Jesus. Peça ombros mais fortes para levar a cruz. A direção, o caminho, ele te conduz. No final desse túnel, ele é a luz. Faz na terra aos homens de bem. Felicidade é bumerangue, vai e vem, vai e vem. Tá vindo tempo de paz e amor. Felicidade é bumerangue, vai e vem, vai e vem. Tá vindo tempo de paz e amor.